Salve Coelhada, Decadentes 274. Meu nome é Jair Viana, vamos aqui comentar essa semana aí, duas vitórias, né? Já estamos aí com 9 pontos em nove disputados. Excelente, né? Vamos comentar um pouquinho aí sobre essas formações alternativas que a gente tem visto jogar. Eu não sei o que pensar, viu? Vou ser sincero com vocês. Nós fizemos 9 pontos em 9, mas tá faltando bola ainda. Mas nós vamos comentar um pouquinho mais sobre isso. Estão aqui comigo os culpados de sempre: Lucas Deleucas, Felipe Deleucas e Thales Maciel. Felipe, quer começar? Ué, começar com? Boa noite, cara. É boa noite, cara. Boa noite, né? Semana feliz. Estamos vendo o time jogar o Campeonato Mineiro, um nível um pouco estilo Campeonato Mineiro, né? Um pastozinho bem mequetrefe lá em Juiz de Fora. E uma partida já um pouco melhor ontem. Mas estamos aí, né? 9 pontos, fazendo o dever de casa direitinho, começando o ano bem. É isso aí. Lucas Deleucas, que meteu um atestado no último programa. Dá-se boa noite. Boa noite, pessoal. Estou de volta. E se no futebol a gente não está tendo muitas contratações, nos esportes alternativos também tem más notícias. Mas fica para o final do programa. Que beleza. E ele, o homem, a lenda, o mito. Você vê que um sujeito tá ficando velho, quando você vê a barba do cara ficando branca, rapaz. Olha que tristeza, viu? Ele, Thales Maciel, já deixa boa noite e já emenda no resumo, menino Thales. Ô, Jair, boa noite. Do jeito que você falou, eu achei que você tava falando do Léo Passos, mas é de mim mesmo, né? Então, boa noite, galera. Pô, pior que é, minha barba tá branca mesmo. Mas, assim, não parece, mas eu fiz 43, eu sou o mais velho entre vocês. Então, eu queria, a partir de agora, mais respeito. vamos lá. Essa semana nós jogamos com dois times que subiram da segunda divisão, que no Campeonato Mineiro tem outro nome, zona do caralho. Na quarta-feira a gente enfrentou o Atlético. O Atlético tem como grande destaque o Louco Abreu, menino Louco Abreu, de 44 anos. Foi a estreia do Louco Abreu também pelo Atlético. Como o Felipe aí bem destacou, bicho, um gramado que é impraticável, futebol, um negócio horroroso. Não deveria ser, do mesmo jeito que não se permitem jogos em estádios que não têm iluminação, deveria ser proibido jogos em estádio que não tem gramado, né? Que foi isso que a gente viu. É um gramado muito ruim, e o que dificultou muito o jogo do América, que é um jogo de toque de bola. O primeiro tempo horroroso, o primeiro tempo de dar calo nos olhos. As melhores chances foram do Atlético. Como todo campeonato mineiro, a gente sempre tem uns jogadores ali que se destacam e é bom ficar de olho e tal, mas é complicado. Eu não me lembro o nome, mas eu acho que é Bilu, Bipuyu, um trem assim, que estava na esquerda deles. E assim, deu trabalho. Só que para nossa sorte... Mococa. Em todas as tentativas do Mococa, ele procurava o Louco Abreu dentro da área, e o Louco Abreu claramente não tem condições nenhuma para futebol profissional, caindo sozinho, enfim, para nossa sorte. Porque talvez se tivesse um centroavante mais novo ali, a sorte poderia ser outra ali no primeiro tempo. No segundo tempo, o Liscas fez algumas alterações, essas alterações deram certo, até que aos 30 minutos do segundo tempo, numa cobrança de escanteio, o Rodolfo, a bola desviada na primeira trave, a bola sobra para o Rodolfo, que faz um bonito gol, e fica nisso. 1-0 para a gente, o destaque para a gente ali foi a garotada, né? alguns nomes interessantes de se observar, o próprio Gustavinho, que vem numa crescente legal, Thales, que jogou bem esse dia. De fato, negativo a contusão do Lucas Luan, né? Fechada a conta, fomos para o jogo de ontem contra o Pouso Alegre, dessa vez num gramado melhor, mas da mesma forma, um primeiro tempo muito ruim do América. O América não se encontrando muito bem, algumas peças realmente muito, muito ruins. Antes de destacar aí o Léo Passos, totalmente improdutivo, um jogador que não agrega nada, não dá para entender o porquê na insistência do Léo Passos. Para você insistir num jogador igual o Léo Passos, que não rende nada, insiste com o Vitão, então, que pelo menos é da base, pelo menos é nosso. Quem sabe a gente não consegue um melhor resultado que com o Léo Passos. Léo Passos, quando tem a oportunidade de fazer gol, ou ele erra ou está impedido. Mas gol não é a dele, não. As nossas laterais, a gente entrou com o Thales novamente, e do outro lado a gente entrou com o Carlos Júnior. O primeiro jogo dele como profissional, para mim, foi um jogo muito ruim dele. Óbvio, menino, estreando e tudo, mas tem o outro lado também. Você está estreando no Campeonato Mineiro contra um time que subiu da segunda divisão para a primeira divisão. Enfim, era um jogo para ser melhorzinho. Outro destaque extremamente negativo no nosso meio de campo é o Flávio. Não dá pro Flávio. É um volante que ou ele chega atrasado ou ele não consegue dar o bote. E sempre que a bola passa no pé dele, ele não consegue jogar para frente, ele joga só para trás. Então, assim, é um jogador que está precisando de um empréstimo, precisando rever mais aí o futebolzinho dele. Tanto é que no segundo tempo o Lisca tirou ele, o Lisca tirou o Gustavinho, que, sinceramente, eu não entendi por quê. Se fosse para fazer algum tipo de alteração ali, eu tiraria o Alê. O Gustavinho estava muito bem no jogo. Ele colocou o Sabino, sim, deu um poder de marcação melhor para o América e com uma saída de bola melhor também. Antes disso a gente já tinha feito 1-0, já tinha tomado 1-1 e quase tomamos a virada. Até que numa outra jogada de escanteio, a bola sobra para o Rodolfo, e o Rodolfo faz seu segundo gol no campeonato e o gol da nossa vitória. Se destacar que o nosso gol foi de pênalti do Messias, particularmente eu não vejo o Messias como batedor de pênalti, não. Eu acho que ele bate muito mal o pênalti. Na hora que você pegar um goleiro mais gabaritado, aí o cara vai pegar. Você vê o pênalti de ontem. Eu não acho ele um bom batedor de pênalti, não. Muito previsível o que ele vai fazer. Se o goleiro espera, não cai igual o goleiro ontem caiu, o goleiro pega. Então, assim, pra mim não é o batedor de pênalti do América, não. Tem que arrumar alguém pra bater pênalti ali. E o pênalti é um problema que vem do América de alguns anos, né? A gente tá com esse problema aí. Só relembrando, que complementando seu comentário, teve um pênalti que ele bateu no final, na reta final da Série B, que jogou no Nessor Botafogo de Ribeirão Preto, que ele bateu desse jeito, o goleiro esperou, a bola pegou tipo na perna do goleiro, assim, só que deu sorte que a bola entrou. Eu acho que o pênalti de ontem, ele até bateu pior do que esse. Porque ele não bateu com tanta força assim. Ele tentou mais colocar a bola, só que ela foi rasteira e muito direcionada para o meio do gol. Então, por isso que eu acho que o estilo dele era para ser porradão, mas os últimos têm sido porradão. O de ontem ele bateu. Mas talvez ele tá com medo de bater o porradão no meio do gol e o goleiro não sair. Mas enfim, para mim ele não é o batedor de pênalti. Aí o América também, aí nós fizemos, o Lisca tá com isso, fazer as 5 substituições, que é legal para testar a garotada. Basicamente foi isso, beleza? Só cumprimentar. Tá, foto em sua homenagem, depois você dá uma olhada. Como é que é? Coloquei minha foto agora aqui em sua homenagem, mudei meu avatar, depois você dá uma olhada. Ó, vou colocar ele aqui, lá. Ah, gente, aí sim. Aí sim. Eu vou ter que aguentar vocês falando bem do Luan aqui mesmo no programa? Não é possível que isso aqui... Isso virou uma democracia ao ponto a gente poder falar bem do Luan. Tá arrebentando no Atibaia, viu? Arrebentando. Sim. Olha. Mas não é de falar bem do Luan, mas entre Luan, Léo Paz e Felipe Augusto, não tem muito o que falar, não, né? Pensa o Luan na beirada ali no lugar do Léo Paz agora. Pô. O Luan mal fazia o golzinho de vez em quando, né? Só não pode deixar ele bater pênalti. Mas já que o Messias assumiu, né? Faço não, gente. Não levanta esse tipo de defunto, não. Pelo amor de Deus. Mas assim, só completando o pênalti do Messias, se ele batesse todos os pênaltis, agora bateu contra o Internacional... Tava lindo, porque o Internacional desceu a porrada no canto e, assim, era impegável. Só que depois daquele pênalti, ele bateu todos no meio. Então, tipo, o problema não é... Eu até acho que de vez em quando você pode descer a bicuda no meio do gol. O problema é que se você só faz isso, uma hora o goleiro vai ficar no meio do gol e aí você perde, né? Tá faltando pra ele mudar um pouquinho, né? Dar uma variada. Se ele quer ser o batedor de pênalti oficial, é só dar uma treinada melhor, treinar a bater no canto de vez em quando, né? Quem sabe? Mas pelo menos ele está fazendo, né? Acho que assim que ele perder o primeiro, ele para de ser o batedor oficial, mas a não ser que ele melhore. E deixa eu perguntar. Quando você tem? Desculpa, Jair. Quando você está jogando contra um Botafogo de São Paulo, contra um Atlético, contra um Pouso Alegre, você perder um pênalti, você consegue buscar o resultado. Não, mas sim. Nós estamos na Série A agora. Assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se você está num jogo difícil, sei lá, você está jogando no Palmeiras, você tem um pênalti para a gente. 0-0, você mete o Messias pra bater, é complicado, cara. Complicado. Ah, nem só isso, né? Até assim, imagina numa semifinal de Mineiro. É outro ponto que eu queria até perguntar pra vocês, já que a gente tá falando. A gente vai falar só do Mineiro, né? Que é o que a gente tá disputando. Eu acho que agora que a gente fez 9 pontos, acho que rebaixado a gente não é mais, não. Será que não tá na hora de agora sim jogar com o time reserva? Com os Júniors? E foda-se. A conta, na verdade, pra não rebaixamento é 12. É 12? Mas eu acho que a lógica do Lisca, que é a preocupação dele maior, que eu acho que faz sentido, é os titulares entrarem de cara já na Copa do Brasil, né? Porque, pô, jogo único, se dá uma merda, você ser eliminado na primeira fase da Copa do Brasil é um prejuízo danado, né? Eu acho que tem a ver um pouco com isso, ele querer já ter adiantado, porque ele viu que o... Primeiro que ele deve ter visto que o nível da garotada não era lá essas coisas, E segundo, que ele pensou, pô, velho, em março já tem Copa do Brasil, então esse pessoal precisa de ganhar ritmo. É, mas só que ele se deu mal também a gente, né? Porque o turma aí pegou Covid, então vai ter muito como. Uma coisa que pelo menos falando da garotada, né? A gente tá tendo uns ali que estão mostrando que dá pra pensar até em manter no elenco pra Série A. Eu acho que o Gustavinho, pelo que ele tem mostrado, eu já acho ele melhor que o Juninho. Se fosse pra escolher um pra jogar ali no meio de campo, eu já ia com ele. Ele tá muito promissor, assim. Eu fiquei muito. Eu não entendi por que ele saiu no intervalo. Porque se eu fosse tirar alguém ali, dá pra tirar o Flávio, colocar o Sabino direto e deixar o Gustavinho jogando. O Gustavinho vinha bem. E ele já tinha desafeto de desarmes também, ele ajuda nas duas, né? É, mas foi ele que saiu pro Sabino entrar, né? Aí o time ficou meio sem transição, tanto que logo depois ele vai tirar o Flávio, né? Que foi colocado como segundo volante, mas aí que ele desapareceu mesmo, né? Que nem pra fazer falta ele tava aparecendo mais, né? Mas ele tá bem, aquele Lucas Gabriel, eu esqueci o sobrenome dele, que tem entrado também no segundo tempo, eu também achei. É Lucas Gabriel. É, ele também tem, assim, mostrado que de repente pode virar um jogador legal também pra gente. E o Lucas Luan, acho que dá pra colocar no elenco também. A partida que ele fez naquele machucou, ele tava muito bem também. Tava atacando, já tava mostrando um pouco mais de... o primeiro jogo ele ficou um pouco travado, não apareceu muito na frente, né? No segundo jogo lá, ele pelo menos... O campo era horrível, né? Mas ele tava toda hora chegando na frente, fazendo uns ultrapassagens legais, uns cruzamentos bacanas. Pena que aquele gramado lá foi cruel, né? Aí ele sentiu uma coisinha ali num dos piques que ele deu. E... torcer pra não ser nada demais, né? Porque o outro não mostrou nada, né? O Carlos Júnior, infelizmente. Não sei se ele tá muito verde ainda, mas... foi bem mal. Ah, não, mas primeiro jogo do menino... Meu jogo no profissional, sei lá, 18, 19 anos, não dá pra você exigir muita coisa dele, não. Não, sim, mas É até cruel você falar que ele... Até sacanagem, esse, mas esse não tá pronto, esse tá verdinho ainda, é legal maturar um pouco mais de tempo, né? O Lucas Lange é bastante... Eu vou usar mais o mineiro. E um que eu queria ver mais era o Carlos Alberto, né? Porque deu pra ver muito pouco dele. E esse é sacanagem, né? O Léo Passo tá aí ganhando ritmo e o Carlos Alberto mesmo não tá tendo chance. O Cauê também não tá tendo chance. Então essa que é a sacanagem. Eu acho que daria pra... O Cauê tá de Covid, o Felipe. Ah, tá. Covid. O Carlos Alberto não. Ele é que é a sacanagem. A sacanagem é o Léo Passo jogar e o Carlos Alberto ficar no banco e entrar só no finalzinho do jogo quando não tá tendo muita coisa. Quando ele já tá ganhando e o time não vai mais atacar. Isso é que é sacanagem, né? O Léo Paz é um atacante que não consegue fazer gol no Pouso Alegre e no Atlético. Alguma coisa tá errada aí, né, bicho? Alguma coisa tá errada. Com certeza é o que tem mais chances desde longa data, né? Já tem um bom tempo que tá ganhando tempo, tá ganhando chance. Cara, numa boa. E depois daquela esse contrato daquela dele porrada, tá muito bom, viu? Tá muito esquisito, né, Jário? Pô, tá esquisito muito esse contrato estranho. Dele. E depois daquela porrada que o Lisca deu nele no Felipe Augusto ano passado, eu achei que o Léo Passo não teria mais chance, não, cara. Eu também achei que não. E o raiva que deu com o goleiro ter pego aquela bola do Carlos Alberto, viu? Imagina o Carlos Alberto tentando fazer assim, meter um gol. Ia ser bom demais. Ele ficou puto naquele lance, coitado. Pois é, eu falo com vocês que eu tô vendo mais surpresas boas nesse teste aí, surpresas ruins, viu? Eu acho que, na verdade, assim, o me preocupa que o América tá jogando sem esquema nenhum. Nós estamos jogando quase como se estivesse jogando a pelada do solteiro versus casados lá. Eu não sei se vocês estão com essa impressão, mas em termos Os primeiros tempos, sim, né? Sim, porque aí vai consertando daqui, conserta de lá e tal, mas mesmo no segundo tempo eu não vejo um entrosamento nesse time, e obviamente não tem mesmo, e não vejo muito esquema de jogo, não. Só o entrosamento, né, assim, que faz diferença, que, por exemplo, o América faz muita jogada do lateral com de meio pela beirada ali, né, então o Thales não conseguiu fazer nenhuma, armar pouquíssimo ali junto com a Ademir. Do outro lado também, o Carlos Júnior, que depois saiu e entrou e ficou o Anderson ali na esquerda também, muito pouco com o Léo Passos e Carlos Alberto, mas eu acho que não só entrosamento, como esse time não, o Lisca não conseguiu imprimir nesses meninos da base. Sim, a lógica do jogo que o time estava fazendo ano passado, né? Vamos torcer para que quando os titulares voltarem, pelo menos o esquema se mantenha, porque ele não conseguiu fazer ainda com que a galera absorvesse qualquer jeito do time jogar. Eu acho até que isso com o tempo vai vir mais. Tá no começo de temporada, né? E tem jogadores que estão entrando agora no time, estão pegando aquele entrosamento. E pra piorar, ainda tem esse, o jogo contra a Patrocinense, né? O gramado lá não ajudou nada, né? Não, o jogo contra o Atlético, né? Aquele, o gramado de fora tava muito ruim. Ali foi muita sacanagem, né? É, então, ainda que o time tivesse igual no ano passado, teria tido muita dificuldade de criar qualquer coisa ali, porque a bola não rolava, né? É, tava uma coisa de doer. Mas acho que vai melhorando. Tem algumas tramas que vão surgindo um pouco mais, né? O Gustavinho, por exemplo, conseguiu criar uma jogada bastante legal. Pena que ele criou pro Léo Passos, né? Aí mata. A bola chega no pé dele, acho que a bola desanima, cara. Muita coisa depois disso, né? Mas estão tendo algumas. Ele criou ali, pegou no meio, achou um puta passe, só que achou o Léo Passos. Aí foi, não correu mais nada. Mas a gente tá criando algumas coisinhas, né? Mas acho que isso vai melhorar com mais tempo de treinamento, a partir do momento que o pessoal for todo assimilando, né? Eu acho que isso melhora. É, não tô tão preocupado assim, porque tá no início mesmo de trabalho, né? E o que eu tava comentando era isso, que realmente o time falta esquema, é meio um oba-oba, né? Ataca de montão e defende de bololô e tal. Mas, individualmente, eu tô vendo coisas boas. Eu tô gostando desse Gustavinho, gostei do tal do Lucas Luan, gostei do tal do Thales. Como é que chama? As surpresas negativas são aquelas que a gente já conhece. É Léo Passos, é Vitão, entendeu? Que não viraram a impressão que a gente tinha deles, né? Mas desses caras que nós estamos vendo jogar mais, estão sendo boas notícias. Eu tô curtindo. Eu tava na esperança, na verdade, dessa galera que surgiu, de a gente ter uma surpresa muito positiva com o lateral. Eu acho que, porque assim, é uma posição que, na esquerda, nosso titular é o João Paulo, que é um cara que já é um pouco mais velho, costuma ter algumas lesões, e pelo menos, claro, gente, eu tô falando de comecinho do Campeonato Mineiro de jogadores que estão entrando no profissional agora, né? Não dá para cravar. O Carlos Júnior lá não me chamou muita atenção. E defensivamente, eu acho que o Thales tem falhado também. Então, para ser porque a gente fatalmente vai ter que buscar lateral esquerdo também lateral direito também. Ter um desses caras como ser um escape ali que poderia cumprir mais ou menos ali para a Série A, eu acho que vai ser mais complicado. Acho que é mais para segurar as pontas do Mineiro, mas para a Série A, por enquanto, complica um pouco. Mas vamos conversar. O esquema do Lisca era para lateral defensivo? Eu entendo que não. O esquema do Lisca é para lateral que vai para cima, tipo Diego Ferreira. Mas precisa ser defensivo, porque pensa, a gente joga com um volante só de marcação. Se os laterais não marcarem, é só um volante e dois zagueiros. Nossos laterais, por mais que eles avançam, eles precisam estar bem defensivamente também. Na teoria, quando o time titular voltar, a gente joga praticamente três volantes, né? Que é o Zé, o Juninho e o Alê, né? Nenhum desses é meia, são volantes. Mas não sei, assim, nenhum deles é meia, assim, eu digo nem só com relação ao que a gente pensa. Tudo bem que o Juninho é só um Serca Lourenço. Mas eu acho que, até em termos de posicionamento, eu acho que tanto o Juninho quanto o Alê, é muito difícil contar com eles defensivamente. Ou quem quer que ocupe ali, eu digo nem por conta deles especificamente, eu digo acho que pelo que o Lisca propõe de jogo, né? São os dois caras, por mais que não são os nossos armadores, por assim dizer, são os caras que pensam o jogo, de certa forma, que tem a bola ali para armar alguma coisa. A gente não joga com um camisa 10, né? Nossos meias, entre aspas, é o Juninho e o Alê, que tem algum nível de obrigação defensiva, mas que não são volantes também, não. A gente joga com volante mesmo, um cara que pega a primeira bola ali dos zagueiros para passar por fazer essa transição. E os caras que tem mais obrigação de desarme, a gente joga com um só. É o Zé Ricardo e hoje quem tá fazendo isso é o Flávio, né? Ou o Sabino também, que entrou ontem para fazer essa função. Porque os outros fazem quase... Tanto que quem que tá entrando, uns que tem entrado nessa função é o Gustavinho, que também não é volante, mas ele entra naquela... entre esses dois meias, ou seja, no lugar do Juninho ou no lugar do Alê. E o Felipe Azevedo, tá machucado ainda? O que tá acontecendo com ele? Eu não sei. Talvez esteja sendo poupado aí por algum motivo, não sei dizer. Boa pergunta. Eu acho que, pelo menos oficialmente, acho que ele tá machucado ainda. É triste é o Diego Ferreira, né? Esse que tá fazendo um pouco mais de falta ali, até pra poder deixar o Thales entrar um pouco mais na boa. Eu até acho que ele não defende, o Diego Ferreira também não defende tão bem, né? Falta o Thales só pegar um pouco mais a questão de posicionamento, né? Que isso vem mais com a idade e com o treinamento. Conseguir recompor um pouco melhor E ele vai ser um lateral ofensivo, imagino. Aí consegue trabalhar um pouco melhor. Mas acho que isso é com o tempo, né? Acho que vão esperar um pouco mais de jogos no Mineiro aí. Principalmente um clássico, por exemplo, ou pegar a Tombense, que é um time um pouco melhor, para ver como é que ele vai reagir, né? E aí dá para ver. Mas eu acho que lateral direito a gente vai buscar independente. Até porque ele é bastante jovem, né? Então um lateral acho que vai buscar de qualquer jeito. O esquerdo é que eu acho que a gente tá garantido ali. Acho que João Paulo e Lucas Luan não tá ruim pra Série A, não. Tem lá minhas dúvidas. Porque eu acho que, assim, com certeza umas 10 rodadas, a gente vai ficar sem o João Paulo. Fácil. Então, no mínimo. E a gente tem o Lucas Luan em um terço entre do campeonato ali, um terço, um quarto do campeonato, como titular. Não sei. É só ver um pouquinho. O Carlos, né? Júnior de reserva. Não, mas aí eu acho que a terceira opção para a lateral esquerda vem sendo o que o Lisca tem feito nesses últimos segundos tempos, né? Que é o Anderson na lateral esquerda. Que depois, se for pensar assim, vamos pensar. O Joseph também. Jogou de lateral. Acho que o Anderson é canhoto, ou pelo menos ele joga pela esquerda da zaga, né? E se for pensar assim, se for pegar um time. Não, o próprio Lisca chegou a falar que o Joseph fez bons treinamentos ali na função. Foi. Então, às vezes, tipo assim, se for pensar que a gente vai pegar muitos times, você vai pegar às vezes o Flamengo, vai pegar o São Paulo, um time com mais peças ofensivas, talvez seja interessante jogar com um zagueiro ali mais rápido pela esquerda, por exemplo, ajudar a recompor um pouco mais, né? Talvez ele pode estar pensando um pouco nisso também. O Carlos Júnior, a gente tá falando dele, cara, mas ele é muito jovem, ele tem 18 anos. Botaram ele ali só pra, como você diz, porque não teve jeito mesmo, mas eu acho que não se espera aquele ali que vai fazer um... Ainda tem muita laranja para chupar ainda. Mas assim, igual eu fiz essa ressalva no começo, né? Assim, não tem um potencial, mas a gente está aproveitando para observar esses jogadores muito em função de ver como é que é para a sequência da temporada, né? Eu acho que para a sequência da temporada, dado que a gente tem uma Série A para jogar, não são nomes que a gente, na minha opinião, a gente deveria contar. Mas eu acho que nem o Lisca conta. O Carlos Júnior, eu acho que nem o Lisca conta. Certamente nem ele conta. Porque, assim, ele para começar, ele nem oficialmente subiu. Ele ainda tá no sub-20 ainda, né? Então, assim, ele tá ali naquela transição e tal, e subiu porque não tem lateral mesmo. Mas eu entendo que nem o Lisca conta com ele, cara. Na verdade, o pessoal que tá jogando, essa turma, Lucas Gabriel, Cauê, Carlos, esses caras todos estão num vestibular muito grande. E eu entendo que deve ter umas 3-4 vagas, talvez, para jogar uma Série A com essa turma, cara. Não passa disso. Então, assim... Tem uns estourando idade aí, não tem, não, Geral? Hã? Cauê, tem uns estourando idade de sub-20 aí, não tem? Tá, cara, pois é, mas... Cauê, Carlos Alberto... Não, Carlos Alberto é novo, mas o Gustavinho já estourou, né? Pois é, mas por isso, mas vaga para jogar no América... uma Série A, eu não entendo, eu acho que não passa de 3 ou 4 para essa turma, tá? Porque, assim, o resto, tá vencendo idade, beleza, vai emprestar pra jogar uma Série B, pra jogar uma Série C e tal, mas não acho que vai que o Lisca acha que dá para jogar uma Série A com esse tanto de gente jovem, assim. Não, eu acho que não vira. Na verdade, o corte de idade é 23, né? Não, hoje os campeonatos são os campeonatos sub-23, né? Não? Pois não, é. Não é sub-20, não. Não, sub-23 eu acho que era só aquele aspirante. A Taça de São Paulo, o Campeonato Brasileiro, tudo é sub-20. Sub-23 foi só aquele aspirante que o América disputou um ano, que até aquele menino, que Rafael Waller, que estava no Operário, fez um gol que poderia ter sido o nosso gol do título. Alguma América chegou a ter um time nesse sub-20 aí, nesse time de aspirantes aí, mas não sei se vai se dar tendo agora, não. Mas os torneios da base são sub-20. Fechou. Mas dependendo do atleta, acho que até pode não ser para jogar, mas fazer parte do elenco treinando, vai lembrar que o Messias ficou praticamente um ano inteiro só treinando com o profissional antes de ter a chance dele, né? Ele começou. Do ano de 2015, ele treinou o ano todo e foi jogar só aquela última partida contra o Botafogo no Rio, que já estava classificado, né? Uhum. Então, tipo assim, depois ele ficou treinando 2016 quase tudo, foi entrar só no finalzinho ali, quando a vaga tinha ido pro Brejo e começou a desfazer já o barco pro ano seguinte, né? Então, às vezes é interessante um desses aí se destacar, né? Deixar treinando ali, vai pegar o esquema tático. Sim. De cancha também, às vezes ano que vem... Naquele final de jogo, assim, que a galera cansou e tal, bota um cara desse com um jogo mais ou menos controlado, isso aí tudo bem. Mas eu falo assim, quando a gente fala em contar, tipo, não precisa contratar, por exemplo, o Lucas falou, Diego Ferreira e Lucas Luan, eu preciso contratar mais um? O Lisca vai se perguntar isso, entendeu? E eu acho que é esse tipo de pergunta que ele vai fazer com esse que ele tá querendo responder com o Mineiro. É para dizer, não, esse cara aqui aguenta uma reserva e evoluindo com o tempo. Não, esse cara aqui não aguenta nem reserva. Não, esse cara aqui é titular. Achamos um gênio aqui da lateral e pronto, tá mais do que resolvido. E é o que eu tô te falando, eu acho que vagas para essas situações, assim, que não, esse é um cara que eu vou contar ou para titular ou para reserva de uma Série A, eu acho que não passam de três ou quatro. É um vestibular, cara. Isso sim. Mas é porque eu acho que a gente vai contratar mais pra frente. O pra frente, assim, a gente precisa bem mais de ponta e atacante, sim, né? Isso eu acho que tá mais na cara. E até mesmo pelas peças que estão jogando hoje, né? Então acho que a gente vai investir mais ali. Mas eu também concordo. O que vão ser usados, assim, se muito uns três. É. Com um pouco mais de frequência. E aí tem que ver também o que vai acontecer. Eu tô chegando à conclusão que eu acho que não vai vender ninguém, viu? Porque o mercado é ruim. Só chega a proposta Caracu para o América, né? Até onde eu sei, eu fiquei sabendo que chegaram propostas para os três, mas só aquelas propostas assim, empréstimo de graça, vai para o Rio Ave receber mixaria, tipo a do Messias, entendeu? Essas propostas esquisitas assim, até onde eu sei, ou pelo que o Salão falou, não vai fluir. É só dinheiro na conta, né? O problema é só que, assim, isso é bom, a gente continuar com isso para a temporada. O problema é só que a DMI contrata bem no final do ano. Então, vai sair, se não vender, a gente sai sem ver a cor do dinheiro. Sim. O Zé Ricardo já tem o quê? Uns 25? Não, 24, eu acho. Não vai ser uma puta venda mais, né? Messias também. Messias já tem lá seus 25 também. Ó, menino Zé Ricardo faz aniversário terça-feira, 25 anos. Aí. Então, assim, já não vão ser vendas gordas, né? Não, mas aí depende, cara. É aquela história também. Por exemplo, você pega o caso do Zé Ricardo. Ele é um jogador, a gente tá falando aqui de 25 anos. Digamos que chega uma proposta para ele do Grêmio. Vou dar um exemplo. Ele joga lá? Hoje? Não. Hoje não. Entendeu? Meio do Grêmio não joga, não. Quais são os times no Brasil que o Zé Ricardo hoje chegaria de titular? Você tá falando que tipo de time? Eu acho que entendeu? Esses caras, na idade que eles estão, o time brasileiro dificilmente vai investir para pagar. Eu acho que só se fosse um mercado alternativo, tipo leste europeu aí, Turquia. Turquia, uma coisa assim. Pois é, então aí é o que eu tô te falando. Um Zé Ricardo, vai chegar a proposta para ele, qual time hoje ele seria titular, para ele chegar a titular, que não fosse o América? Times do tamanho do América, o Atlético Goianiense, times assim, um Cuiabá, Ceará. Um Ceará, um Fortaleza, cara, então, times assim, mas próprio que não é vitrine, que não é vitrine. Pois é, então assim, o procurador dele tem que entender isso também, sabe? Eu acho que vale a pena raciocinar que não há tanto espaço assim para volante e talvez seja melhor ter uma vitrine onde ele já está bem, onde ele já é titular, onde ele está jogando, do que tentar uma aventura, viu? Mas eu acho que desses, eu acho que ele é o mais pé no chão nesse sentido. E acho que, diria assim, o Messias hoje, tá, como ele já teve a oposição do Rio Ave, viu que não é lá não assim, né? Então eu acho que o Messias também tá mais pé no chão nesse sentido. A minha questão é o Ademir, que tipo assim, o contrato realmente vai vencer no fim do ano. Então o pessoal pode não estar querendo pagar muita coisa agora. O América vai acabar segurando porque não vão dar muita coisa e vai acabar fechando com alguém aí depois, no meio do ano aí, sair de graça. Mas, é paciência, né? Se pelo menos ele ajudar a gente a se manter na Série A, eu trocaria, tipo assim, fazer o Ademir jogar e sair de graça no fim do ano e a gente permanecer na Série A pro ano que vem. E não dá pra oferecer um aumento aí pra renovar pelo menos mais um ano? Dá. Eu acho que o América deve ter tentado, né? Pois é, mas então. Mas aí que tá. Agora, mas né? aí é uma questão de lógica também. Aí, até sendo um pouco sacana, eu vou deixar um cara desse jogar minha Série A? O complicado é como é que você faz para não deixar, né? Não, bicho, paciência, cara, é uma questão de negócio. É uma questão de negócio. Não, cara... eu não entendi o seu raciocínio. Não. Você não vai deixar o Ademir jogar porque por ele exemplo, tem contrato só de um ano? Isso, o final de contrato não, dele não é até o final... Não, nenhum. Não, cara, peraí, isso que eu tô falando. O final de contrato dele é até o final do ano, certo? Sim, correto. Bom, eu só posso deixar esse cara jogar se eu não tiver mais nada para colocar no lugar dele. Porque se eu tiver qualquer... porque olha pra você ver. Bicho, mas raciocina comigo. Você como presidente do clube, esquece o lá torcedor. Esquece. Você é o Salum, você é o Alencar, certo? Qual que é o seu problema? Com o dinheiro deles ou sem o dinheiro deles? Qual o seu problema é o clube, o seu problema não é o Ademir. Para o clube, compensa alguém que dê algum retorno do que deixar o cara ali, cara. A verdade é essa. Aí, a diferença que eu colocaria é um retorno dentro de campo. Imagina assim. Ótimo, hoje, mas é o que eu falei. Se ele estiver jogando um futebol tão espetacular, tão genial, que não tenha nada meu que valorize mais, vai ele, é óbvio. É, não, mas eu tô falando assim, vamos pôr. Mas esses três últimos jogos, por exemplo, ele não voltou de férias. Por exemplo. O último jogo ele jogou um pouco melhor, né? Jogou nada, cara. Vai estar tá tropeçando nas pernas, velho. O Ademir de 2021, o Ademir de 2021 é o Ademir de 2019. Teve um lampejo, né? O lance que ele roubou a bola, pegou, deu um chute bom, mas não foi. É, não, assim, ele fez um pouco melhor porque ele fez alguma coisa e nos outros ele não fez nada. Mas o que eu falo é o seguinte: se ele voltar, vamos pôr assim, começar a voltar a jogar igual ele jogou ano passado. Aí ele vai e não quer renovar, não consegue, pede um pouco mais. É questão, vamos pôr assim, o Valdemir, esse sim não é mais jovem, né? E ele, tipo assim, ainda não ganha dinheiro com futebol, ganha dinheiro assim no, na larga escala. Ele pode estar querendo fazer mais ou menos a do Toscano, assim, vou pegar. O Valdemir não tem mais que uns 26 anos, não tem? O Valdemir tem 26. Então ele pode estar querendo. Você é novo demais o futebol ainda. Tipo assim, ele pode estar preferindo pegar um time para ser reserva e ganhar, tipo, o dobro para mais do que ele ganha no América, para juntar um pouco mais, do que às vezes tentar destacar, vamos pondo assim, né? Então talvez ele não queira renovar porque ele quer ganhar o dobro que ele ganha hoje, ou o triplo, não sei se é o salário dele. A questão é, se ele tá jogando bem, volta a jogar igual ano passado, eu prefiro fazer o seguinte, ao invés de desfazer ele agora por um nada, ou às vezes, tipo assim, você me empresta o Ademir, eu te empresto um jogador aqui do meu time, eu prefiro segurar o Ademir, que já tá no esquema, já conhece tudo. E no final do ano perder ele de graça, mas na Série A, porque aí é a questão do montador de orçamento, do que às vezes desfazer ele, pô, manda pro Grêmio, aí o Grêmio passa de empréstimo ali um lateral esquerdo que eles não vão usar, e aí a gente vai, tipo assim, não consegue fazer gol, porque aí o ponto que a gente trouxe é um novo Felipe Augusto ou um novo Osman, alguma coisa bem ridícula assim, o time vai, fica aquele um gol, aqueles dois gols de ter ficado pra Série A e vai jogar a Série B de novo. Então eu acho que é pesar um pouco isso. Pode ser que... E a gente já fez muito esse tipo de peso, a gente perdeu o Vitor Hugo de graça, numa situação parecida, até depois subir. Então, tipo, a gente pode pesar um pouco nesse sentido, né? Mas isso é uma coisa que eu tenho impressão que a América quase nunca usa. O fato é que a gente vai jogar uma Série A esse ano. Porra, bicho. Você tem um monte de jogador aí que como eu falei, não teria espaço em outro time não, bicho. Então tem que se usar esse argumento também. Então fala assim, ô Ademir, peraí, vamos conversar aqui, vamos fazer um bem bolado, vamos aumentar seu salário aqui, vamos colocar... Cara, negociar com o sujeito. Mostrar pra ele que aqui também é do interesse dele fazer uma temporada de primeira em 2020 pra ser bem vendido em 2021. Agora, sabe, que é aquela história também, entendeu? Eu acho que você, como eu falei, você tem que pensar no clube. E eu não sei se só é do melhor interesse do América manter o Ademir se ele realmente der retorno técnico. Se não tiver retorno técnico, nós vamos perder o dinheiro e a bola do cara. Então, sabe, para mim, ele tem que decidir a situação dele agora. Ou é renovar um pouco mais com a gente, ou é fazer negócio. Não tem outra. Entendeu? Para mim, não tem outra. E por que não renovou com ele ano passado? Ele não quis? Alguém sabe dessa informação? A gente renovou com ele até o fim do ano, né? Ao invés de renovar até maio, igual foi com alguns jogadores, a gente renovou com ele até o fim desse ano. A questão é... Possivelmente é que a história, né? O jogador pediu um pouco mais, tá ali, ele tá fazendo contratos menores, né? Pode ser até o caso do América, imagina assim, você não querer... Vamos um pouco chutando, o salário dele tá um pouco alto pro padrão de Série B. Então, pessoal, vão, a gente vai subir, porque esse ano já estão aqui com a receita, aí para a Série A vai dar para pagar numa boa, mas, assim, esse nível de salário para a próxima Série B não dá. Então, vamos fazer assim, porque no final do ano, se a gente cai para a Série B, a gente não renova. Então, às vezes, vamos ver o que está conversado, né? E vamos ver o que vai... Tem muito ano pela frente aí, e tá com cara de... Vai ser, dependendo de como vai estar, né? Vai tudo parar de novo, né? No futebol, então... pode ser que vá outro ano até o início do ano que vem, então tem muita coisa para rolar. Isso pode ajudar, às vezes, em renovar por mais um ano. Vamos ver. É questão de futebol também é valor, né? E como ele passou, acho que deve ter tido salário muito baixo até hoje, né? É, pode estar querendo pegar um pouco mais para ele em si também, né? Não, não. Eu acho que argumento a diretoria tem. A questão é que tem o empresário também que vai querer um por fora. E às vezes, se ele consegue um pré-contrato com um time qualquer do Oriente Médio da vida, mas não é para jogar a Série A, não. É para jogar a Liga dos Emirados Árabes lá, e consegue triplicar o salário dele. Eu consegui, sei lá, 500 mil, 600 mil de luva. E o empresário pega um por fora, o cara vai embora. É, eu estou pensando nem só no mercado da Série A. Eu digo pensando no mercado... desses mercados que o cara só vai para encher a bolha de dinheiro mesmo. Então, é isso que é complicado também na hora que você faz a negociação. Né? Vem um time desse aí dos árabes aí, mete, ó, eu pago 3 vezes o salário, te pago 1 milhão de luva e pronto. O que você faz? Não, ainda mais cotação de hoje. Fazer, vou te pagar aqui 100 mil dólares. Isso aí já acabou, né? Não tem discussão. Meio milhão. Te pagar 100 mil dólares por mês, te pagar 500 mil de luvas, e o empresário fica com 30% aí e acabou, cara. Nem vou olhar para conversar com ele. É. Vou ler alguns comentários aqui. Geraldo Gomes está aqui. Boa noite, Planeta América, as contratações. Planeta América, até onde eu sei, eles continuam mexendo no campo lá, mas até onde eu sei é o que está acontecendo. E contratação, parado. Muita especulação. Toda especulação que chega, o Fortaleza leva. Então eu já não estou nem esquentando minha cabeça mais com contratação, porque é muito sofrimento. Ah, fala nessa só, a gente podia especular que a gente vai comprar o Léo Passos Palmeiras sobre esse Fortaleza no intermedia essa também, né? Oh, ia ser uma ótima, viu? Atenção, Fortaleza, viu? Excelente jogador, pode vir aqui buscar. A gente tá doido para ser um jogador para levar no aeroporto, a gente vai levar o Léo Passos, se vocês comprarem, viu? O Maurício Cândido, boa noite, Arão, irmãos de Leucas e Thales, Edilson Maciel. Ô, Thales, ele quer dizer que você parece com o Edilson? Qual Edilson? Será que é o lateral cachaceiro barrigudo? Eu acho que é o lateral cachaceiro. Pode ser. Isso aí. Até porque o Edilson que petia não bebia, né? O Geraldo está aqui falando, ó, Rodolfo, artilheiro da Copa do Brasil. Pedro Prats está aqui falando boa noite. Gustavinho está se mostrando mais promissor. Marcelo Calçolave, nosso parceiro aí, ó. Boa noite, pelo amor de Deus. Luan, vixe. Muito importante vocês falarem sobre Messias e cobrança de pênalti. Está batendo muito mal. Falamos aí no começo. O Maurício está falando do time do Mirassol. Tem peças interessantes. Vamos torcer para o Desessard, nosso diretor de futebol, estar atento. O Marcelo está lembrando aí, ó. Não dá para fazer comparação do Gustavinho com o Juninho. Queria muito ver o Golderson. Zé Ventura está falando aí da Copa do Brasil. Temos que ficar atentos, pois o 13 não é um time bobo. A Mercione Assunção, boa noite, Decadentes. Ando ouvindo tanta crítica, estamos só no começo. O que vocês acham? Normal. Eu acho que deveria responder a Mercione é o Thales. Eu já fiz elogios públicos a ele. Acho que o Thales deveria fazer essa. Então, Thales, faça seu comentário. Na verdade, o torcedor, de uma forma geral, principalmente americano, é muito crítico, né? Muito chato. Reclama de tudo. Até quando o time tá ganhando, os caras estão reclamando. A gente é líder do Mineiro, sem estresse. Só que tem que reclamar. Reclamar, cara, reclamar. Entendeu? Faz reclamar. Faz parte. Faz parte do DNA. É. DNA corretador. É. Não, reclamar, reclamar, reclamar, reclamar, reclamar, reclamar. Eu falo isso agora sem. Qualquer. Até um assunto interessante. É, quando a gente avalia isso pelas publicações que a gente faz. Você faz um bala lá, o cara reclama que você deixou de colocar alguém. Se você faz um colatinho, o cara reclama por que você colocou fulano ou ciclano, sacou? A vida do torcedor americano é reclamar. É reclamar. É um torcedor carente. E ainda sem ir ao estádio, é que fodeu tudo mesmo. Tá certo. Só queria falar uma coisa que eu concordo com o salário. Não dá pra comparar o Gustavinho com o Juninho, porque o Gustavinho é bem melhor. Muito melhor. só pra anotar isso aí, né? Não, e o pior de tudo, o Juninho voltando, ele ainda volta como capitão, cara. É. O Anderson Roberto tá aqui falando, ó. Seria bom observar o lateral esquerdo Foguinho do Pouso Alegre. Mostrou qualidade, parte pra cima e é novo ainda. Gostei, esse cara era bom mesmo, gostei desse lateral, viu? É só fazer então. Um comentário, eu concordo que a gente enxerga umas oportunidades, assim, às vezes no Campeonato Mineiro, esse Foguinho de fato fez uma boa partida, mas eu fico pensando, imagina Eu até brinquei isso no, na última partida. Se a diretoria do América escuta todas as sugestões de contratação do Campeonato Mineiro e traz para a Série A. Porque no mesmo jogo contra o Atlético tinha meia dúzia lá, que, pô, esse cara é bom, esse aqui é bom, esse aqui é filho do nosso. Se trouxer o Christian de volta, para mim tá ótimo. Não, se a gente anuncia, a América traz um pacote com três contratações: Mococa, Foguinho e Christian. Cara, você ia ver como é que o pessoal ia jogar pedra na diretoria. Nossa Senhora! Não ia durar nada, e todo mundo ia xingar também. Não, é somos bipolares. O Christian pode trazer. E pode trocar no Flávio. E ainda, na verdade, a gente roda três galinhas botando ainda. Eu não acho ruim contratar jogadores do Mineiro. Óbvio que não. Mas o que tem que ser observado é que você tem que verificar o Foguinho, não só no jogo contra o América, que é um jogo que tem mais mídia, é um jogo que realmente sim, o cara vai dar um sangue a mais. Você tem que olhar o jogo do Foguinho, é contra uma Patrocinense, é contra um Boa, para ver se realmente esse cara tem algum potencial, minha opinião. Inclusive o Ademir foi nessa, né? Demorou um pouquinho para se firmar, mas foi depois de uma boa participação no Campeonato Mineiro. Sim, com certeza. Em contrapartida, a gente tem o Cristiano, destaque da Caldense, que veio pra cá. Mas aí foi. Teve outros também, Dinei. Teve uma porrada. Porque o Cristiano, ele era reserva da Caldense. Ele era o jogador que entrava. Mas jogou bola demais contra o América. É. Se você pegar o VT, você vai ver o tanque, esse cara jogou bola contra o América. O que deixou triste é que naquele ano. O atacante da Caldense era até bom, esqueci o nome dele, acho que era o Luiz Fernando. Eu sei que ele foi pro Sampaio Correia e a gente trouxe com a reserva dele. E aqui foi aquele show de bola que a gente viu. Nossa senhora. Eu lembro que na época eu já trabalho pros Jogos de Independência, né? Então eu chegava lá bem mais cedo e ficava vendo o aquecimento. Quando os caras iam aquecer em campo, dava os caras tocando bolinha assim e o Cristiano sofrendo para dominar uma bola assim no aquecimento. A melhor jogada do Cristiano, na verdade, foi machucar e o Givanildo ser obrigado por Richardson. Foi a maior jogada da carreira do Cristiano, foi essa. O Zé Ventura está perguntando se o Cauê foi emprestado ao Coimbra junto ao Jori. Eu não sei disso não, você sabe disso? O Cauê está de Covid. E... só trago notícias, o Jori foi titular e não sofreu gol na partida do Coimbra nesse fim de semana. Pô, eu tava vendo os melhores momentos, viu? Fez umas boas defesas ali. Jori é bom goleiro, cara. Jori é bom goleiro. Bom goleiro. Só falha em jogo grande. Incrivelmente, ele fez uma ótima partida, viu? Pelo menos assim, né? Pelos melhores momentos. Excelente goleiro. Só não serve com a Série A, mas é muito bom goleiro. Que se valorize bem, a América consiga vender eventualmente, né? O Coimbra é um time de empresário aí. E o Matheus é um goleiro. Eu estou aproveitando que vem, ué. Então, que o Coimbra consiga uma vaga aí numa Série D, por exemplo, e ele joga o ano inteiro, né? E no ano que vem ele pode voltar, às vezes, e ser aproveitado. Já que o Ayrton não inspira confiança com a Não, mas a Série, né? D é classificatória só pro ano seguinte. Então, se o Coimbra fizer um bom campeonato mineiro, classifica para a Série D do ano que vem. Tá já certo. Vai jogar só outra loucura. O Ayrton, para mim, não serve de forma alguma para a Série B, quanto mais para a Série A. A gente renovou o contrato com ele não sei por quantos anos, cara, que loucura. É. Ah, mas ele ganha pouco, foda-se. É dinheiro. Dá pandemia pra ele ficar. Velho, cansa essas bobagens estranhas, depois os caras reclamam, não tem dinheiro, mas porra, joga dinheiro fora com os caras que você vê que não é jogador, cara, pra Série B, como é pra Série A. Bari Colatina? Então vamos lá, Bari Colatina. Então hoje nós temos dois jogos pra votar. Vamos começar então com o jogo da terça-feira? Não, quarta-feira, né? Quarta-feira contra o Atlético. E aí nós tivemos aí pro Bala da Galera, votação via Twitter. Nós tivemos aí, ó, eleito menino Gustavinho com 41,9%, seguido de Thales e Rodolfo com 25,6% e Messias com 7%. Rapaz, eu vou falar com você o seguinte, viu? Gustavinho mereceu o voto, sim, acho que jogou muita bola. O Thales, os quatro que estão aí mereceram muita bola. O Rodolfo, pra mim, dos quatro aí, é o que menos mereceu. Tem feito, é aquela história, tem feito gol, cara. E atacante que faz gol é difícil criticar, entendeu? Mas gol é só um detalhe, gol é um detalhe. Não, de jeito nenhum. Agora sim, mas é que a gente já cansou de falar aqui, ele tá fazendo gol e tal, mas ele precisa entrar em forma, ele precisa render mais. Tá? Eu vou votar no Thales. Grata surpresa, entendeu? Não, no outro Thales, não é você não. Você é ruim de bola. Seu nariz, você não me viu jogando bobão, feioso. Você é ruim de bola. Vou no Thales para dar uma moral aí na juventude aí. Felipe, seu voto. Gustavinho. Gustavinho. Thales Maciel. O único que eu não voto nessa eleição é o Gustavinho, porque eu tive um trabalho do cacete de fazer o bala lá do Instagram, marquei ele, eu vejo que ele é um cara assíduo no Instagram e nem para curtir a nossa publicação. Então, a chance de ganhar comigo é zero. Eu vou de Rodolfo. que dor no coração, hein? Tá difícil. O cara tá lá toda hora entrando no Instagram, não pode curtir uma publicação nossa? Verdade. Não tem ninguém ainda no futebol, ué? Eu, infelizmente, não pude ver a partida, vi pelos melhores momentos apenas. Então, A partida, viu, Lucas? Vou ser muito sincero. Depois eu fiquei sabendo que não teve muita novidade além disso, não. Mas, dado como a maioria votou no Gustavinho, vou acompanhar o nosso público, mas eu confio neles, mas só por causa disso, porque eu não tenho muito o que ver, não, nem nos melhores momentos, não. Tá certo. Então ganhou aí, menino Gustavinho, por 2 votos. Apesar, vamos ver, Thales, mais uma chance dele curtir um post nosso. Aí, ó. A chance é zero. Já tá se achando estrela já. Outro Mateuzinho. Mateuzinho que fez um gol de cabeça no Israelensezão 2021, hein? No Judeuzão 2021. Sim, Gustavo. Continua assim, daqui a pouco você tá fazendo gol também. No iraquiano. O tipo de gol que, se o América toma, a gente colocava a defesa inteira no corte. Sem pensar duas vezes. Eu fiz as contas, assim, pelo vídeo, ele saltando, ele conseguiu atingir 1,65m de altura, né, ele saltou uns 15 centímetros ali, e conseguiu fazer um gol de cabeça. Muito bom. Colatina, no jogo contra o Athletic. Ó, ganhou Precisa. Mais uma vez, ele, a lenda, o homem, o mito, Léo Passos, 36,4%, seguido de Ademir com 30%, Flávio com 27,3% e Anderson com 6,1%. Ô, gente, não dá, né? A vontade de votar no Flávio é grande, mas não vai ter jeito não, vai Léo Passos mesmo. Ele tropeça na bola, gente, não pode ser não. O campo não ajuda, mas ele não adianta, cara. Não tem que salvar, não tem argumento para salvar o Léo Passos, não. Léo Passos. Na verdade, aquele campo ali devia ajudar ele, né? Já que a bola não vai correr tanto, a bola fica lá se trupicando toda, era para ele se dar melhor, né? Você tá doido. Mas o problema dele é a bola. Não fosse a bola, tava tudo certo, né? Ah, Felipe, seu voto. Léo Passos. Thales, seu voto. Uma perda de tempo fazer, enquanto esse cara tiver, não tinha uma perda de tempo, Léo Passos. Perda de tempo, porque criar Twitter, esse trem, para quê? Lucas, seu voto. Vou do menino Léo Walker. Ah, ganhou o menino Léo Passos aí, unanimidade, o Colatina contra o Athletic. Sofrimento. Passos é steps. Walker é caminhar ou andar. Léo Steps. Falou o menino Léo Kid on the block aqui em cima. Eu, enquanto professor de inglês, tenho que dar as aulas, né? Muito obrigado, Tite Pasquale. Então é isso, Léo Passos ganhou Colatina. Vamos então agora, ó, bala do jogo de ontem contra o Pouso Alegre. Enfrentamos aí os dois times que subiram esse ano, 6 pontinhos na sacola. E aí ganhou Gustavinho novamente com 51,3%, bala da galera, seguido de Rodolfo com 33,3%, Messias com 10,3% e Ademir com 5,1%. Então, cara, Eu vou de Gustavinho, apesar dele não ter feito os gols, mas estou gostando, tem vontade, tá participativo do jogo, vai de Gustavinho, mesmo não tendo curtido o post do Decadentes. Felipe? Puta, você é uma puta. Outra puta. Ô Felipe, fala de novo que o seu vizinho de baixo aí não deixou a gente ouvir, não. Gustavinho? Eu tô te falando outra puta. E você, Thales, você vota em quem? Você vai votar? Eu vou de Rodolfo. Rodolfo, claro, Rodolfo. Corporativo, gordo defende gordo mesmo, raça. Não, senhor, não, senhor. Raça, não. Gente, o Gustavinho ficou 45 minutos só em campo, ué. E jogou mais que o Rodolfo. Claro que não, ué. Claro. Quem deu vitória pra gente? Quem deu vitória pra gente? Foi o Gustavinho? O Messias. Hã? O Messias foi o primeiro gol, senhor. Messias foi o primeiro gol, ué. Tá bom, vou respeitar seu voto. E você, Lucas, seu voto? Eu vou votar no Rodolfo também. Aí, ó. Geralmente eu voto nisso. Às vezes sou criticado por isso, mas geralmente eu voto no cara que faz o gol da vitória. A gente precisa de ter esse oportunista, e eu acho que ele fez, fez a diferença nesse sentido ali para um jogo que eu vou te falar. Eu não vi o jogo contra o Atlético, mas esse jogo contra o Pouso Alegre foi horrível. O gramado estava um pouco menos pior aí, mas o jogo muito ruim também. Foi melhor que teve mais gol, Lucas, só isso. Um jogo que teve um gol, o de ontem teve 3 gols. Que diferença de um jogo para o outro? É, ruim demais, todos os dois. A verdade é essa. Valeu 6 pontos. Então, eleito novamente aí, Gustavinho. Gustavinho, duplamente eleito, Thales. Nossa, satisfação. Nossa, eu marquei 2 vezes. Faz 2 posts para ver se chama a atenção dele. Tá certo. Mencionei Assunção aqui, ó. Tá falando de você de novo, ó. Falou aqui, ó. Jairo, Felipe e Lucas acreditam que você seja gente boa, mas o Thales faz o ao vivo na Independência para quem fica em casa. Olha só. Um abraço para esse homem. Bacana demais, bacana demais. E o Zé Ventura tá falando que lá tem um homônimo do Cauê. Tem lá o de lá, ele jogou no Atlético ano passado. É, ele é outro Cauê. Tem uns nomes que tem época, assim. Cauê, Ian, Theo. O carequinha lá, o auxiliar do Luiz, que é Cauê também, né? Cauã, que é o que comandou o jogo quase todo, o Lisca só ficou no banquinho lá de boa, viu? Aliás, só saiu do banquinho dele pra tomar cartão. Então é desse jeito, tá todo mundo em treinamento aí. É isso aí, pessoal. Mais algum comentário sobre os jogos da semana? A gente não votou no Colatina, não, né, bebê? Colatina, cara, eu tô esquecendo dele. Colatina da galera pro jogo contra o Pouso Alegre, ó. Eleito por uma margem assim pequena, novamente, Léo Passos com 45,3, seguido por Flávio, o gêmeo errado, com 43,4, Thales com 9,4 e Carlos Júnior com 1,9. Cara, olha, nesse jogo em particular vai o Flávio. Porque o Léo Passos tá ruim, mas assim, o Flávio tá me dando mais desânimo, viu? Acredite se quiser. Então vai de Flávio. Não, o Flávio tá mais desânimo, porque parece que não tem vontade. Mas os erros do Léo Passos estão comprometendo mais. Vide que quem dá o mole no gol deles foi o Léo Passos, que não subiu com o cara, que casquinhona. Mas o gol dele saiu no vacilo do Flávio. Perdeu a bola no meio de campo, bizonhamente lá. Aí a memória me trai. Mas vou no Léo Passos novamente, porque é difícil. E está ocupando um espaço que poderia estar sendo utilizado pelo Carlos Alberto. Esse é o que mais dói. Com certeza. Thales, seu voto. Eu sei que você é fã do Léo Passos, mas diga a verdade para nós. É o cara que produz os melhores memes. Mas, então, na verdade, para mim, os piores não estão nessa lista aí. Para mim foi o Ademir e o Balmer. O Balmer entrou mal pra caralho. Mas entrou mal demais da conta. E o Ademir, pra mim, assim, uma preguiça de jogar bola, tal de encostar nele e cair, dar showzinho. Pra mim é Ademir. Ademir tá uma primadona danada mesmo. E você, Lucas? Vou votar no Thales, porque eu acho que não no Thales com E, no Thales com Y, sei lá se é com Y. É com Y, né? Porque eu acho que o gol foi muita responsabilidade dele ali na parte da marcação. Eu acho que poderia ter sido mais prejudicial. Mais por isso. E o time sofreu demais na bola aérea. Nossa mãe. Todo lance de escanteio, falta perto da área, tinha que cruzar ali. A nossa zaga bateu muito cabeça esse jogo. Então é isso aí. Eleito Léo Passos novamente. 2 jogos, 2 eleições para Colatina. Eu acho que são 3 jogos, 3 eleições para Colatina. Pior que 2021. Tá invicto. E o Gustavinho é 3 jogos, 3 balas, né? Essa estreia tá boa. Vocês estão criando um monstro. É o bicho, o cara ser eleito bala no Decadentes é meio passo pra glória, cara. Entendeu? Já tá é o caminho pra glória do jogador da América, entendeu? Bom, algum comentário sobre futebol, então? Vamos para esportes especializados? Esportes especializados com Lucas. Lucas, tá com a pauta pronta aí? Tô sim. O Thales tá fazendo carita pra você, por quê? Porque não, ele não gosta da minha vinheta. Pois é, cara, não sei por que ele não gosta da sua vinheta, velho. É uma coisa triste, viu? Olha lá. Esportes especializados com Lucas. Bom, nos esportes especializados, o campeonato que ainda não acabou foi a Superliga Masculina de Vôlei, né? O América terminou a fase de classificação com derrota para o time do Minas. mas que a gente classificou para os playoffs, né? A gente deu azar de pegar, né, logo na primeira fase dos playoffs ali, nas quartas de final, o Taubaté, que é um time de grande investimento, que terminou em segundo lugar na classificação geral. Vai terminar ainda, tem mais um jogo para fazer. A questão é que apesar disso, essa temporada já foi uma temporada que o América fez um trabalho bem melhor do que tinha feito na última. A gente deixou de ser um saco de pancadas para conseguir avançar para a segunda fase. E, além disso, essa semana também foi anunciado, pelo menos, a continuidade, a manutenção dessa parceria, né? O pessoal lá do time Pontos Claros tirou foto com o Alencar e tudo. Então, ao que tudo indica, a gente vai para mais uma temporada com o América Vôlei, dessa vez com certeza garantido na primeira divisão, né? Na última temporada a gente tinha caído, mas faltou time para disputar a primeira, a gente se manteve. Então, assim, melhorou, evoluiu um pouco o projeto. A gente chegou a ganhar do Minas uma partida, a gente começou muito mal o campeonato primeiro, a gente terminou em último, mas conseguiu fazer uma Superliga digna ali para o investimento. Foi? Campeonato Mineiro, a gente chegou até as semifinais e ficamos em quarto lugar. De quatro, né? Então... Não, eu não falo assim. Você tá menosprezando, tem que colocar num jeito melhor. Você tá contra o processo de outro projeto. Foi uma temporada, uma Superliga decente, vamos para o que tudo indica para mais uma temporada no vôlei. E a notícia negativa fica no esporte que em 2020, infelizmente, a gente não teve a Liga Nacional, mas que é um esporte que eu particularmente gosto, que é o nosso futebol americano. A gente ainda continua sem muitas novidades em termos de datas para competições e tudo, a Covid não alivia e agora piorando a situação. É mais difícil ainda no esporte que é majoritariamente a dor de conseguir fazer os testes e tudo, conseguir fazer treinos com regularidade, que complica um pouco o calendário. Mas o nosso, talvez o principal, um dos principais jogadores ali, que é o Marcelo Matos, também conhecido como Pokémon, anunciou essa semana que vai começar a treinar e jogar pelo time do Atlético de Futebol Americano. Ele tem, como o Paulo tem 22 anos, ele tem pretensão de jogar profissionalmente futebol americano, passou uma temporada parado, machucado, né, teve lesão, e como o América Locomotiva ali não consegue se comprometer com datas, inclusive em termos de regularidade de treinamento, ele, apesar de ter o carinho, jogava desde a época do Minas Locomotiva, ele informou que vai migrar para o nosso rival, que tem mais investimento também, tem mais estrutura de futebol americano. Então é isso. Que ele se foda por lá. Que porra é essa, você não dá meu nome? Eu? Não sei de nada, cara. Quem disse que eu mudei seu nome? Aqui, ó, Thales com Y. Você é foda. Outra coisa também, Jair, eu gostaria que cortasse o microfone de Lucas, cortasse o Lucas do programa, faltando 10 minutos, que aí eu ou o Felipe, você fazemos um esporte especializado. Porque na época ele tava fora, o vôlei tava ganhando. Ele voltou, é só porrada atrás de porrada. Pois o Lucas é o Alisson do vôlei, cara. Não é só do vôlei, não. Eu não entendo absolutamente nada de futebol americano, mas agora eu fiquei sabendo que nós perdemos um grande jogador pra cachorrada, por causa dele também. Eu sou o Alisson dos esportes especializados, que, inclusive, depois que eu voltei também, a gente perdeu os três melhores jogadores de futsal ali, que nem chegaram a jogar. Nem chegaram a jogar. Eu acho que isso tudo foi depois dessa porcaria dessa musiquinha do Alisson aí, ó. Verdade. Tem um dedo vamos refazer do essa música. Vamos refazer. O Thales vai apresentar, vou fazer esportes especializados com Thales. e outro comentário breve e sucinto é o Soldeca acabou, né? Nós já tivemos uns 4 jogos, nenhum comentário, nem nada, nenhum videozinho. Não, teve os últimos 2 jogos, teve o vídeo. Teve pós-jogo, sim, cara. Teve não. Teve sim. Não. Pouso Alegre Atlético não teve. Teve sim, senhor. Soldeca teve, é parceiraço não. Nosso aí, rapaz. Você não fala assim do Soldeca, não, pô. O cara é gente boa. Não, cara, não que tempo, eu tô... Fala com a gente, só. A gente quer que ele volte. A gente não pode fazer assim com ele, entendeu? A gente quer que ele volte pra nós. Volta e viver outra vez ao meu lado. Não, a gente é muita gente, eu não quero mais ele, não. Meu bebê tá muito. Meu bebê agora é Andressa Surita. Tem pós-jogo, sim. Pode conferir lá no canal do Sobeca, pessoal. Os vídeos são bem legais. Olha só, ele fez o vídeo do Pouso Alegre ainda com a camisa do Decadentes, você falando mal dele. Olha aí, velho. Olha pra você ver. Mas ele tá ensaiando uma volta. Ele postou nos grupos? Ele não, postou ele nos grupos. No YouTube agora. Acho que ele só não tá fazendo mais tanto propaganda. Mas quem ele segue aparece. Ele usava o grupo do Decadentes como escada, entendeu? Agora ele já tá na cabeça dele. Agora que ele já tem 400 inscritos, ele tá querendo ser independente. Ele chegou à conclusão que nunca vai ter 1.000 seguidores. Nós já chegamos a essa conclusão um tempão atrás. Nossa, com ele aqui, nós chegamos a essa conclusão. Foda, né, velho? Fala a verdade. O programa da semana que vem, extraordinariamente, faremos o jogo, o Decadentes, na segunda-feira, dia 15, às 8 horas. Por quê? Porque o jogo contra a Caldense é no domingo, às 8h30. Ou seja, que beleza! Ou seja, não vai ter jeito da gente competir com um programa tão importante quanto o Jogo do América. Então faremos o Decadentes na segunda-feira, às 8 horas da noite. Tá ok, então, vamos bater de frente com o Galvão lá naquele programa dele? Ah, é. Bem amigos? Bem amigos. Nós vamos ser bem decadentes. Então é isso, pessoal. Boa semana a todos. Jogo contra a Caldense, domingo, às 20h30. Grande abraço, até mais. Um abraço. Falou. Abração.